querido meu, diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu. Espelho meu, espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu. Espelho meu, espelho meu, meu tempo me deixaram pirado. Se eu ando distraído, deve estar perdido dentro dos meus sonhos, procurando o pai. Cuidado, rapaz! Salve os loucos! Salve os loucos! Nova dimensão de quem não viu razão pra ser normal. Sou débil mental. Espelho meu, espelho meu, diga se no mundo mais louco do que eu. Espelho meu, espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu. Débil mental. Espelho meu, espelho meu.